Socorro, polícia! É um crime! É um crime! Quem é a vítima? Desconhecida! E o assassino? Se perdeu na noite, socorro, fugiu, polícia. Fugiu. Crime. Pega ladrão. Pega ladrão. Quem era a vítima? Era um branco, era um preto. Estrangulou, usava luva. Estrangulou? Fugiu. Era branco? Socorro, polícia, um crime!